aconteceu. O que eu falei pra ti, ela não me esqueceu. Até os moleque, mó falso, fudido, mó cota, reunido, pagava de amigo. Orochimaru, rustida, tirou pelas costas de quer ter moral comigo. Uma vez me fizeram uma pergunta, hoje terão sua resposta. Pra que vou me preocupar hoje, se eu conheço alguém que faz virar ouro em tudo que toca, colecionando vitórias. Mal falei das minhas histórias, tu correu na hora. Treinei tanto, não acordei o mais forte do mundo. Sei que você ficaria puto se espanasse que tu é meu fã. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Ctrl-C, Ctrl-V. Tu fiz isso, o que a gente faz, pra ver se eu sou essa escola pra você. Ctrl-C, Ctrl-V. Tu fiz isso, o que a gente faz, pra ver se eu sou essa escola pra você. Como Kakashi, imita, quem sabe? Como Kakashi, trago mensagens divinas como Tupã. Sem torrar um Gutan, sete não é Butan. Clamo, vento mais gente do que caberia no Maracanã. Deve ser por isso que sua namorada é minha fã. Observo os titãs, mas não antecipo meus passos nem como um Sharingan. Eu sou uma Machine Gun, só que não Kelly, não espere que eu me rebaixe a ninguém. Se sou Machine Gun, Kelly, Lucas, Del, Eminem. Várias fitas me tiram o sono, cadê o Sandman? Quando ativa cada neurônio, vai que as tretas vem. O grave desse beat faz tremer mais rápido que bumbum, tantan. Ela quer ver o jutsu, meu tão Odama. Azengan, Valdama, Kozipan, na cama. Fez o tchan, chamou lá no Instagram. Descolar pro divã, rebola. Amanhã vou mostrar meu Shazam. Eu e ela é duelo de titãs. Ctrl-C, Ctrl-V. Tu fiz isso, foi o que a gente faz, pra ver se eu sou essa escola pra você. Ctrl-C, Ctrl-V. Tu fiz isso, foi o que a gente faz, pra ver se eu sou essa escola pra você. Imita, quem sabe? Como Kakashi. Imita, quem sabe? Tão me chamando de homem, mascarado, pega o microfone. Querem ser rap, tão mais pra hoje, só que no caso tão passando fome. Querem saber o que tem pra hoje, pega kunai, o queijo na mão. Tão pegando fatia do meu rap, colocando dentro do pão. Invoco gama, bunda e volto pra dama, sua cama. Gama no leque, gama na bunda, gama no rap, ganho mais grana. Jutsu, multiclone de nota, multiplicando sua inveja. Justo hoje, sem me nota, seu charinga não me pega. Tô virado no girar, tô virando essa noite. Se passou ninja do rap, se pá virou o gagrosa. 64 golpes como hoje, 9 cada só estragam na cena. Eu sou Chubby Rodrigues. Yeah. Copia nós, trouxa.